junto com a firma, se o segurança embaçar, o RG falso confirma sua entrada na balada, com a mente já chapada. Pelas horas, sua mãe já deve tá deitada e preocupada, pensando onde que seu filho tá. Ela não dorme direito enquanto ele não chegar. E pode pá, que ele não vai voltar tão cedo. É uma criança que do escuro não tem medo, deixou de lado os brinquedos e a segurança dos pais, pra viver lá vida louca, buscando sempre mais adrenalina, álcool, nicotina, substâncias ilícitas, sensações fictícias. Sua rotina é se perder. A noite é uma criança e ela quer brincar. A criança na noite vai se complicar. A noite é uma criança e ela quer brincar. Quer brincar. A noite é uma criança e ela quer brincar. A criança na noite vai se complicar. A noite é uma criança e ela quer brincar. Fim de semana, ela se arruma em frente ao espelho. Pelas roupas, maquiagem, perfume, esse é o tempero. Daquele jeito que hoje ela tá na maldade. Muita sensualidade pra tão pouca idade. O seu corpo é de mulher, mas ainda é menina. O que perdeu de inocência, ganhou de malícia. Consegue ser promíscua e ao mesmo tempo santa. Pros pais, a bebezinha, ela se faz de criança. Na rua é outra fita, na noite ela se lança. Chapa o coco nos rolê, já rodou toda a banca. E é disso que ela gosta, sentir-se cobiçada e desejada. Mesmo que só por uma noite, se apaixona fácil, se entrega mais fácil ainda. Mas não se prende a ninguém, ela quer curtir a vida. Tão jovem, tão linda, tão vazia por dentro. Sentimentos são complicados, ela vive o momento. A noite é uma criança e ela quer brincar.